Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. No ar, mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Boa noite, Marco Antônio. Joia? Tudo, e você, como é que tá? Tudo ok, eu na verdade eu estava apenas bem. E daí, quando o Fufunho, o nosso técnico, me ligou e deu um recado em off, dizendo que está preocupado comigo, que tá, ele demonstrando sim. o apreço que sim, tem por sim, mim, eu sim. posso dizer que agora eu estou, eu ia dizer um pouco pior, mas na verdade eu estou melhor. Até. Então, eu queria só agradecer. Então, eu já vou estragar seu dia. O Renzo postou uma no Twitter de que ele é absolutamente contra qualquer tipo de pornografia, viu? Ele é a favor só da Bíblia. Ah, tá. É que o Renzo é o seguinte. O Renzo e o Donald Trump deveriam ser deveriam ter uma lei que, que não os permitisse a menos de 250 metros de Twitter. Eu né? também Porque acho. Quando eles colocam a mão em Twitter, tu sabe que só sai fezes. Né? Não, sabe disso, e né? essa dele é fantástica. Ele é absolutamente contra canais adultos, revistas pornográficas, é esse mesmo? Tipo. É. E eu disse que eu vou dar um jeito, eu vou conseguir com um amigo meu mandá-lo para um mosteiro onde tenha padres pedófilos. Talvez lá ele seja feliz. Que coisa horrível. Lá talvez ele encontre a verdadeira Isso. vocação Olha, dele. Mas para te falar a verdade, eu acho que essa posição dele no quesito pornografia, sacanagem com J.I., né, sacanagem e tudo mais, eu acho que ela é facilmente revogável, tá? É? Então, é. Eu acho que não vai nem se precisar de todo esse esforço. Tá bom, é só mostrar a Nana Gouveia para ele que ele volta ao normal. Olha, gente, o nosso entrevistado de hoje pediu que fosse no segundo bloco, okay. tá? Que é o Luiz Piozotto. Então, só para o pessoal, como eu fiz a chamada e tudo mais, né? Então, avisando que o horário do nosso programa e tudo mais, a entrevista vai vir no segundo bloco. Então, a gente vai começar então, com a nossa pesquisa, né? Viajando no tempo, anos 50, por favor. Esse é o garimpo... É, musical Arqueológico. Do lá. Marco Antônio Indiana Jones. Vai. Guitar across my back. I hit down the road and boy, I'm never coming back. Cause you're a two-time and woman. Yes, cause you're a two-time and woman. Well, you had your fun. I'm a do my heart. You're a two-time and woman. Well, you done me wrong. I treated you right. Marco Antônio. Ah, essa canção aí de 1957, o nome dela é Two-Timing Woman, ou seja, uma mulher que atira em tudo que é lado. Ele está basicamente reclamando que ela é aquele tipo de pessoa não confiável, que quando o que ela diz para ele, na verdade, nas costas dele, ela apronta. O nome do cantor, Jack Scott, o maior sucesso dele foi em 1959, The Way I Walk. A gente vai tocar daqui a pouco um trechinho. O nome de batismo do Jack Scott, Giovanni Scafone Jr. Ah, ele, tá. Ele nasceu em Ontário, no Canadá, fez há poucos dias 83 anos. Tá, graças a Deus está vivo. E em 2011 ele foi aceito no Canadian Songwriters Hall of Fame, ou seja, o Hall of Fame, o Hall da Fama dos compositores canadenses. A crítica do Canadá o considera o mais influente roqueiro canadense de todos os tempos. Isso só mostra como o Canadá não tem tanta força no show business, né? Porque muita gente não conhece ele, por exemplo, no Brasil. Ele nasceu perto da fronteira do Canadá com Detroit, né? Com 10 anos de idade foi morar em Michigan com a família, nos Estados Unidos. A mãe Laura o ensinou a tocar violão e desde pequeno ele era fã de música caipira americana, rock e blues. Compôs mais de 90% do que cantava. E teve 4 hits na lista da Billboard Top 100, ou seja, dos top 100 da Billboard. Ele pode ser ouvido em filmes como The Loveless, que é um filme desconhecido no Brasil, que é o primeiro filme dirigido pela belíssima diretora Kathleen Bigelow. Nesse caso, foi com parceria com Monty Montgomery. É um filme de baixo orçamento. A Kathleen Bigelow, pessoal que não está lembrando, ela ganhou o Oscar até pelo aquele filme A Guerra ao Terror. Fantástico. Exatamente. E esse filme Loveless, onde tem canção na trilha sonora do Jack Scott, um filme de baixíssimo orçamento que ela fez, quase como tese estudantil, é homenagear aquele filme The Wild One, O Selvagem, aquele do Marlon Brando. Era até com um grande Willem Dafoe. Ela é ex do James Cameron, o diretor de Titanic e os dois primeiros Exterminadores do Futuro. Um dos filmes dela mais famosos no Brasil, no sentido de popularidade, é um filme que fez dinheiro no lançamento, também foi muito cultuado em vídeo, é aquele Point Break, com Keanu Reeves e Patrick Swayze. Outros filmes que contam com o Jack Scott na trilha incluem Diner, quando jovens se tornam adultos, e o recentemente lançado Vice Inerente, que era com o Joaquin Phoenix. Vamos tocar um dos maiores sucessos dele. E aquele primeiro, a primeira música que você tocou, que não fez sucesso, quem estava com ele era Stan Getz, né? Stan Getz estava com ele, né? Sim, Stan Getz. Só apenas, né? É um cara que tem algum futuro. Eu acho que sim, né? O Stan Getz é um músico, até vale dizer, até que, né, para muita gente que adora o Stan Getz, que tem uma carreira gigantesca, né? A carreira dele mundial mesmo, a grana mesmo, choveu, foi quando ele descobriu a Bossa Nova, né? Sim. Mas vamos então pro Jack Scott em 59, por favor. Vamos lá, Fofanha. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I'll go hog wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Yeah. Essa canção aí, The Way I Walk, fez bastante sucesso. Basicamente, a tradução literal seria o jeito, o caminho, mas na verdade é meio que uma metáfora para o jeito que ele age na vida, o jeito que ele lida com as coisas. Jack Scott. Então, graças a Deus vivo. Acho que a gente pode adentrar a década de 60, vamos lá? E esse grupo aqui é em homenagem ao Renzo Moro, o nome do grupo, né? Ah, isso. A gente já revela por quê, então. É, tá. Too far away might be gone. Marco Antônio, o grupo do Renzo Mora. Tá, eu vou deduzir porque a maldade por parte do chefe aí ocorreu. É que o nome desse grupo é Outsiders. Literalmente, Outsiders seria os marginalizados, mas eu não acho que é por isso que o João Alckmin fez uma conexão com o Renzo. É que o título no Brasil do filme maravilhoso que eu falo de Outsiders é Vida Sem Rumo. Acertei, acertei? Acertou. Claro, não é, não, tu não acha que o Renzo marginalizado, tu acha tanto que, não, que a vida dele é tipo assim... Né? Ele tá num beco sem saída e esburacado no meio do caminho. Tá, ela é como aquele outro filme, Vida Vazia. E também tem outro que fez muito sucesso no Brasil, Os Cafajestes. Os Cafajestes, tá. E tinha também um outro maravilhoso com o Paulo Guarnieri, que se na cheque era Vida Bandida. Exatamente. Dá, né? Tudo dá de acordo. Amor Bandido. Tudo tem de Vida Bandida também com o Bruce Willis. Tudo de acordo com o Renzo Mora. Gente, esse grupo, como eu falei, Outsiders, essa canção de 67 não tem sucesso algum. Eles são meio que considerados, apesar de serem muito cultuados, meio que um grupo, um one hit wonder, de um sucesso só. Essa canção que a gente ouviu, de 67, é I'll Give You Time, tem dois títulos, ou I'll Give You Time to Think It Over, ou seja, eu te daria um tempinho para você pensar melhor, para você decidir. O único sucessão do grupo mesmo foi Time Won't Let Me, que é de 66, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Mas o que eu posso falar desse grupo? É uma banda norte-americana de Cleveland, Ohio. Eles foram atuantes de um grupo atuante de 65 até 69, gravaram direto pela Capitol Records. Era um rock and roll assim, bem básico, quase que um proto-punk, se querer, para ser pretensioso, quase que um pré-punk, assim, com meio que pais rock de garagem, com um pouquinho também de soul. Eles chamam, na verdade, esse soul feito por brancos de Blue White Soul, né? Soul de olho azul, soul music de olho azul. No caso, calcula-se que a canção que eu já ouvi daqui a pouco um trechinho, o Time Won't Let Me, tenha tocado mais de 3 milhões de vezes nas rádios da América do Norte até hoje, de 66 até hoje. Essa canção, que a gente vai ouvir daqui a pouco, Time Won't Let Me, ficou 15 semanas na Billboard Hot 100, ou seja, na lista de canções mais quentes da Billboard. Chegou até o número 5, foi a posição máxima que chegou, mais alta, e vendeu até hoje cerca de 1 milhão e 150 mil cópias. O grupo é idolatrado pelo Ron Dunst, que é um cara que tu gosta, dos Archies. Muito. Né? Isso. Também pelo Iggy Pop, e também o Ash Burton do The Animals. Então, o grupo pode ser ouvido em trilhas como Uma Aventura na América Selvagem e num elogiado drama sobre futebol americano chamado Coragem em Campo, estrelado pelo grande Aaron Eckhart. Vamos ouvir um trechinho, então, do Time Won't Let Me, de 66, por favor. Essa tocou, viu? Essa tocou, e o interessante é que a canção que a gente tocou na íntegra, aquela ao vivo, sabe, que eu tenho que ouvir, é quase que uma sequência dessa, porque essa fez muito sucesso, basicamente falava que o tempo não vai permitir, não vai, o tempo não vai me dar tempo. E, basicamente, a segunda, ele está oferecendo, ele está dando um tempo para a moça pensar e decidir por ele. Então, é isso aí. Time Won't Let Me, de 66, a gente ouviu um trecho aí. Vamos, a gente pode adentrar a década de 70. Vambora, fofonha. Tanto gosta. Vamos lá. Quasi più bianchi sentieri di sale vedremo sole nell'anima. Vedo la neve. regressarmos e cobrir mundo de blue. Mas o fiel vento e tudo é sereno. Marco Antônio, eu estou tomando agora uma injeção de insulina para baixar um pouco minha taxa de glicose. A gente está abrindo o caminho aqui com um cantor italiano para o nosso entrevistado, que é expert em cinema italiano. Eu sabia, não sei porquê, mas eu estava achando que o João ia dar uma de engraçadinho para variar, mas é bom pelo menos saber que essa injeção vai te fazer ficar melhor, né? Vai. Pelo menos temporariamente, correto? É, o problema é que você, semana sim, semana não, quer me matar, né? Com a doçura. Não, de hipoglicemia, hiperglicemia, tá? A glicemia vai lá pras picas das galáxias e eu tenho que tomar insulina. Tá bom. Vou ter que tentar ter mais cuidado. Eu vou fazer o tentar. Em 1974, o nome do cantor Gianni Bella, nome da canção Solenenanima. Solenenanima quer dizer, basicamente, sol na alma. Diz que, basicamente, a letra fala que a amada dele pode estar distante, mas ele está sempre pronto. Tô falando. Né, esperando o momento dela chegar. É gente que não. Essa canção é para pessoas que não têm o cinismo na alma. Ao contrário do pessoal que eu conheço por aí. Tá legal? Pessoal gélido. Pessoal que se for mandado pro Outback australiano, pro sertão nordestino, com picolé na mão, picolé, se ele encostar picolé no coração, vai continuar gelado. Nessa hora, tá? Sou eu! Exatamente, sabia. O maior sucesso do Gianni Bella foi Beauty Penso, também de 74. Deixa eu ver o que eu posso falar dele. Ele nasceu na segunda maior cidade da Sicília, Catânia, né, só perde para Palermo. Na época, essa cidade gigantesca tinha 280 mil habitantes. Claro, eu não estou falando da área metropolitana, mas o ano de nascimento dele, ele nasceu em março de 1947. Está vivo, graças a Deus. Ele começou compondo com o Giancarlo Bigazzi para a irmã dele, que começou a carreira como cantora antes dele, a Marcella Bella. Só no meio dos anos 70 ele estourou, cantando esse hit que a gente vai ver daqui a pouco, um trechinho. Em 76 ele chegou ao topo das paradas de sucesso na Itália, com Non si può morire dentro, que a gente até tocou há alguns meses, até acho que foi... Não me lembro quem era o entrevistado, mas a gente tocou há poucos meses. E ele também se apresentou, competiu em San Remo de 86 a 2007, no total 5 vezes. Sendo que 3 vezes ele cantou com a irmã Marcella. Ele compôs muito sucesso para o cantor, ator e cineasta, cuja carreira a gente já tocou aqui algumas vezes, que é o Adriano... Celentano. De Adriano Celentano. Sim. Ele pode ser, o Gianni Bella pode ser ouvido nas trilhas sonoras de uma série espanhola, ele teve muito sucesso na Espanha e na Argentina. A série espanhola Esta Noche Fiesta, e de uma comédia italiana Vacanze de Natale, estrelada pelos populares Christian De Sica e o Claudio Amendola. Ele tem muito sucesso, como eu falei, na Argentina, Espanha, Chile e, obviamente, Itália. Vamos para a sucessão dele, por favor? Vamos, prepara. Fufunha, prepara a injeção aí, ó. E tuoi corti capelli, come sono cambiati. Non mi dire chi li ha carezzati. Fossi un pittore, brucerei il tuo ritratto. Ma sono solo un amante distratto. Io non posso ballare, non voglio. Mi lasciasti solo col mio orgoglio. La mia Marco Antonio. Essa, por favor, essa tá bem mais pegada. Não, tá. Né? Essa já foi de 74, Piuti Penso, mais ou menos a tradução seria algo na linha de por mais que eu pense, ou então não importa quanto eu pense. Quero aproveitar também que agradecer a Márcia Blanco, que mora em Madrid, e a Carla Treza, que reside em Buenos Aires, ouvem o programa, ambas e me ajudaram já várias vezes em montagens, de fotográficos, quando a gente faz as chamadas pela internet. E também obrigado, obviamente, ao grande guitarrista Jorge Erhard pelas aulas informais em italiano. Então, quer dizer, se ele ainda continua, quando eu ligo, fazendo pergunta, continua atendendo as ligações, é porque ele, pelo menos, não está achando que está valendo um pouquinho, pelo menos, a pena a força que ele me dá com a pronúncia. E porque é um cara do bem, né? É um cara totalmente do bem. É um cara do bem. Eles e elas, né? São pessoas do totalmente bem. Totalmente, agradeço a força mesmo desse pessoal. Eu também sou um cara do bem, viu? Um amigo disse que eu sou do bem, bem filho da puta. Um só? Um só? É vários, né? Tá. Gente, a gente, acho que pode, eu recebi uma mensagem, a questão de 2 minutos, quando estava a música, a segunda, que eu estava tremendo de medo que fosse deixar em crise de saúde o João. Eu recebi uma mensagem dele dizendo que, do convidado, dizendo assim, aguarda um pouquinho que eu estou chegando, que ele está chegando. Não, tudo bem, fala com o telefone fixo. Sem problema. Tá? Vamos adentrar então a década de 80? Vamos embora. Vamos lá, por favor. Eppure ancora io cerco puro senza scoria un segnale, l'inizio della storia. Cerco un senso fondo ed infinito che mi sembra lì nascosto dietro un dito. Quell'amore sparso ovunque che non so mai raccogliere in un pugno quel che ho. Quel che ho siete voi, che temo di non amar come vorrei e che so che io potrei. Ogni tanto spesso prendo fuoco, nel soffitto faccio un buco e mi innalzo come fumo sul cielo. Disperso eppure ancora io mi vergogno e controvento, la mia rabbia spengo e rido in un momento. Alzo gli occhi verso l'infinito, poi abbasso a volte un po' ferito. Sento amore sparso ovunque che non so mai raccogliere in un pugno quel che ho. E quel che ho siete voi, che temo di non amar come vorrei, che so che io potrei. Ogni tanto, forse troppo spesso, io mi sento sotto un sasso e vorrei salir magari in un pallone. Salir più in alto di un gabbiano, più su, ancora più lontano, per vedere se toccherò una mano. Cerco una risposta, anche un saluto, so che può bastare uno starnuto, qualcuno che mi dica dove andrai, insieme, ancora insieme tu li avrai. Marco Antônio. Tá, esse é o Ricardo Cocciante. A gente também tocou outra canção dele não conhecida há alguns meses, acho que faz uns 2 meses, se eu não me engano, foi quando a gente entrevistou até o grande diretor de TV, o Luiz Piá, Luiz Antônio Piá. No caso, essa canção de 85, La Canzone dell'Infinito, ou seja, a canção do infinito. Um mega hit dele foi Il Mio Refugio, que é uma canção de 87. Antes, eu consigo sentir nessas pausas, me dá um medo nessas pausas, que parece que vai ser perguntado, mas de qualquer forma, né, meu, só para te ajudar um pouquinho aqui, meu refúgio, obviamente, é o meu refúgio. É que a letra sim fala, agora sim, sim, a parte mortal, que basicamente o meu refúgio é você. Obrigado, é Marco você. Antônio, eu sabia disso, Marco Antônio. Tá, a gente vai ver um trechinho dela daqui a pouco, falar do Ricardo Cocciante. Ricardo com 2 C's, Cocciante também, C-O-C-C-I-A-N-T-E. Ele nasceu em Saigon, na Indochina. Nasceu em 20 de fevereiro de 1946, canta em inglês, italiano, francês, filho de pai italiano e mãe francesa. Em 91 ele foi premiado no Festival de San Remo com a canção Sistema Insieme. Ele fez parte da trilha sonora da telenovela de 84, novela brasileira Partido Alto. Também ele pode ser ouvido no curta Viva la Italia e num filme do diretor italiano Lucio Fulci, que eu gosto bastante. No Brasil, o título era meio grotesco, Segredo no Bosque dos Sonhos. No original italiano era Non si servizia un paperino, com a grande cearense de nascimento Florinda Bolcan, com o cubano Tomás Milian, um belo filme sobre preconceito religioso e tudo mais. E também num filme bastante sucesso chamado Enfim Viúva. Ele é um dos maiores nomes, o Ricardo Cocciante, na popularização das óperas, tendo composto música para algumas delas e também para várias peças de teatro. Então, acho que a gente pode tocar então o mega hit dele, Il Mio Refugio, um trechinho. Vamos lá, por favor, de 87. Vamos lá, abrir aqui, tocar o seu refúgio para você poder ficar refugiado. Scivolo su di noi all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti dissi io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via con un tamburo di latte e una scia, e poi quel suono rimbalzò su di noi io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio sei tu. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te. Essa no Brasil não fez sucesso, viu, Marco? Pois é, não fez sucesso, fez bastante sucesso na Itália e também na Espanha. Você sabe qual é que fez sucesso dele no Brasil, né? Eu me lembro que eu tinha tocado até no outro programa, uma que era uma canção que eu gostava de Primavera. Peraí, vamos lá, Fofunha, mostra um trechinho. Que era a trilha sonora da Parte do Alto. Siediti, su quella seggiola, stavolta ascoltami. Foi essa aqui, Bella di Senz'anima. Isso, essa canção aí, muita gente dançou de rosto colado. Nossa senhora. Ao som dessa aí. Eu acho que a gente pode ir para a entrevista, ele disse que já está. Fofunha, pode ligar então. Isso. E já colocaram o entrevistado do Marco Antônio na linha. Só deixa uma coisinha, querida. Essa canção que tocaste agora, que fez bastante sucesso, que muita gente tocou, dançou ao som dela, Bella di Senz'anima. É isso, Bella di Senz'anima. Me diz qual é o ano. Tem como descobrir isso? Tem, ou não? Sim, pera aí. Tá. Pera aí que eu já te digo. Sem problema. De que ano é o Bella di Senz'anima? Eu li o Refúgio, no caso, a marca registrada dele na Itália, né? Muito sucesso. E ter parte de trilhas e tudo mais, e quando se referem a ele, ao Ricardo Cocciante. 74. Ah, 74. Ah, tá. Eu ia chutar tipo 76. 74 tá. Foi o lançamento dessa música. Uhum. Ela foi lançada em 64. Agora, se você quiser também, tem uma que pode alegrar seu dia aqui. É Bella di Senz'anima com Zezé de Camargo e Luciano. Não, obrigado, que eu preferia a versão original. Tem certeza? Eu tenho absoluta certeza, querido. Absoluta certeza. Até desafinei com essa. Tem mesmo? Eu só não vou fazer isso porque o seu entrevistado já está na linha. Tá. Maravilha. E ela não faria uma canalice. Isso, mas, uma canalice. Mas se você... eu quero, gente, vamos dar as boas-vindas então. Peraí. Opa. Peraí. Pronto, Fofonha. Vamos lá, Fofonha. Tá. Vai lá, Marco. Posso já? Vai. Ele já tá aí? Vai. Então tá. O nosso entrevistado de hoje é o Luigi Chiosotto, também conhecido como Luiz Chiosotto, Chiozzotto. Né? Ele acabando de lançar, assim, está tendo que segurar, assim, tem que segurar o livro com luvas para não se queimar, que recém saído do forno mesmo, um livro assim que já a expectativa com os cinéfilos já está mostrando que esse livro é essencial, uma obra essencial para quem ama cinema. Ou para quem não ama, está ficando encantado com a sétima arte e quer conhecer mais sobre cinema. O nome do livro é Filmes que Projetaram a Identidade Italiana no Cinema. O melhor do cinema italiano ontem e hoje. Né? Então esse livro, como eu falei, ele analisa o cinema italiano. Ele analisa, vamos dizer assim, dramas, comédias, faroestes, né, os spaghetti westerns, e obras que misturaram esses três gêneros. Esse livro opera como um catálogo dos mais importantes já feitos, dos filmes mais importantes já feitos na Itália, e é o primeiro livro desse tipo no Brasil. O conteúdo do livro faz um recorte do cinema partindo do pós-guerra, ou seja, lá por 1945, e chegando às portas das salas de cinema italianos em dezembro de 2018. Em cerca de 300 resenhas, cobre a carreira de uma centena de cineastas, com detalhes dos últimos 70 anos, até agora desconhecidos do grande público. Então, eu quero finalmente dar as boas-vindas ao Luigi Chiosotto. Tudo bem, querido? Salve, Marco, como vai? Tudo bem, querido. Uma honra poder falar contigo, tá bom? Obrigado. Eu que me sinto lisonjeado. Então, querido, assim, um prazerzão, um gran piacere parlare con te. Então, basicamente já encerrou meu italiano e eu poder depois citar nomes de profissionais italianos para parecer que eu sou fluente na língua, mas não sou. Então, vamos ver assim, querido, começar bem do início mesmo, tá? Me fala da infância do Luigi, né? Como é que foi a tua infância, como é que foi teu amadurecimento? Porque a gente sempre tenta aqui, quando entrevista, a gente tenta ver, tipo assim, qual foi a semente que fez a pessoa se tornar o que ela é hoje. Pode falar um pouquinho? A gente conversou até no em off, há uns dias aí, sobre parentes teus. Tu até falasse, até, por exemplo, Leandro, da tua avó, a Pia Albertoni Chiosotto, né, na infância, que ela servia até almoços para imigrantes italianos que chegavam ao país para extrair pedras da Votorantim. Pois é, me fala um pouco disso, assim, tá? Tens um tempinho legal aí para falar. Me fala do Luigi crescendo e dessa família, assim, reunida e esse despertar pro cinema, pode ser? Sim. A minha infância foi maravilhosa, foi uma infância assim digna de roteiro de um filme. Eu cresci assim entre famílias italianas, de parte de pai e de parte de mãe, né? Migliorini, uhum, e Chiosotto. Uhum. E esses dois lados estimularam bastante a minha vocação para se envolver com a língua italiana, com a cultura italiana, né? Como eu disse para você naquele outro dia, minha avó, quando jovem, os pais dela construíram um restaurante que era muito movimentado por funcionários da Votorantim. Uhum. Isso na década de 30, 40, né? Uhum. E essa senhora, quando eu vim ao mundo e já tinha idade para ficar correndo de calçãozinho lá pela casa dela, ela já não era mais uma filha de dono de restaurante. Ela era uma dona de casa, como qualquer outra senhora, né? Uhum. E a gente passava muito tempo juntos. A minha casa era ao lado da dela. E ela contava muitas histórias lúdicas, assim, que criança gosta de ouvir, né? Tipo, ela tinha um galinheiro lá, onde dizia que o galo tá com ciúme da galinha Gertrudes. E por isso que ele tá bravo, assim. A gente acreditava naquelas histórias, né? Embaixo da parreira do tio Renato... Tem um bicho papão, não chegue lá perto, né? A gente acreditava nessas histórias dela, né? Que bacana. Que ela inventava essas histórias ao momento, né? Uhum. E o meu tio, o Renato Chiosotto, Ele tinha um projetor de Super 8. Ah, é? Antigo, é. E ele projetava filminhos que ele fazia em preto e branco, num lençol. E toda a família sentava, assim, do lado do varal, assim. E no final da tarde, assim, de verão, e ficava vendo aqueles filminhos que ele fazia, né? Que bacana. Foi uma época muito, muito lúdica, muito interessante. E da parte da minha mãe, era o seu Geraldo Melhorini. Ele tinha uma barbearia a mais movimentada de Sorocaba na década de 50, 60, que 70. Maravilha. Iam políticos da cidade, todos para cortar o cabelo com ele. E então ele era bastante requisitado. E eu estava sempre... Só uma interrupçãozinha. E ele e a Pia... Né? A Pia Albertoni, que é o Zotto, eles falavam português fluente ou tu cresceu com eles falando com sotaque bem carregado? Ah, não. Quando você é parente de italianos, né, como no meu caso, você acaba se comunicando, né? Porque na escola e com os seus amigos brasileiros você aprende o português. Claro. E na sua casa, os seus antepassados tiveram essa oportunidade que você teve e eles falam muito italiano, né? Então tinha uma mistura de italiano com português, então você está constipado. falavam coisas assim que misturavam, que depois eu acabei aprendendo o que claro. Era aquilo, né? E meu avô, o seu Luiz, que os outros também, falava italiano. Uhum. E mais no final da vida dele, assim, quando ele estava muito doente, ele falava muito em italiano mesmo, né? E me diz uma coisa, Luigi, me diz uma coisinha, querido. Como é que, assim, de que parte da Itália, era da mesma região da Itália, os dois lados da família, do não. pai e mãe, como é que era? Me fala um pouco disso. Geraldo Migliorini, que colocou em moto uma barbearia de sucesso, ele era de origem toscana. Ok. E Arezzo. Arezzo. De Arezzo, Subiano. Uhum. Lá eu encontrei... primos, né? Eu tenho primos lá, eu encontrei com eles na década de 90, fiquei na casa deles e tal. Uhum. E então eram parentes mais primos próximos. Primos tipo de segundo grau? Como? Primos tipo de segundo grau? É, primo de terceiro grau, né? De terceiro grau. Primo. É porque italiano não tem essa, né? Sempre é primo, né? Não interessa. É tudo primo, né? Casa cheia de criançada, são todos primos, né? Bom, e então tudo isso daí... Tá, mas desculpa, querido, só te interrompendo. Falasse do lado do lado de Toscana. E o outro lado da família era de onde, na Itália? Ah, sim, Vêneto. Da Vêneto, por tá. muito tempo, né, eu pensava, porque meu pai falava, que era Castelfranco, Treviso. Mas depois eu fui descobrir que era Chioggia. Tá. Que é do lado ali de Venezia, né? Do lado. Eu acho que no Rio Grande do Sul, acho que mais de 70% do pessoal de origem italiana é da a região do Vêneto, né? Tem pessoal também da Calábria, mas a maioria é Vêneto. É a maioria Vêneto. Isso. Querido, assim, me diz assim, me fala agora, cavocar tua mente, tá? Me fala da primeira memória que tens de veres um filme italiano na telona. Ah, foi um filme do Fellini. É mesmo, né? É, foi um filme do Fellini. Lembra qual? Eu lembro que eu era pequeno, já vou dizer o nome pra você. E eu, minha mãe não queria que eu visse o filme. Ele ia passar assim, tipo, na Globo, acho, depois das 10, né? Uhum, uhum. E a mãe achando que era um filme, porque aparecia um pouco de nudez da... Claro, malícia. Uhum. E aí ela não achou que pudesse ser visto, né, por mim, né? Sim. Mas aí eu acabei vendo o filme e não tinha nada. Hoje a gente vê que era daquela Anita Ekberg que ficava num cartaz, assim, no outdoor, e ela ficava seduzindo um senhor, né? Que era muito... Que ano que foi isso? Te lembras ou não? Era 1960. Ah, quando eu vi isso daí, ele disse na década de 70, viu? Ah, tá, né? Era 78, era ainda uma criança, né? 78, 79, assim, mas. Mas o filme já tinha sido feito há algum tempo já. Claro. Deixa eu ver. Não, era o La Dolce Vita? Não, né? Não, eu estou tentando aqui me recordar desse filme, porque ele, na verdade, é um filme pequeno dentro de uma série de outros filmes, sabe? Ah, tá, aqueles que compila episódios? Isso, é. Isso, tá. quando lembrares aí me fala isso. Não é, deixa eu ver, eu me lembro de um, mas o braço que eu não me lembro, não era o Il Bidone aquele, né? Não é Bidone, Il Bidone tá. É um dos primeiros dele, né? Pois é dos primeiros dele. Mas tudo bem, vamos pensando aí. Eu ia te perguntar, querido, assim, claro, tem todo esse lance sanguíneo com o cinema italiano, mas me fala por que tu achas que o legado do cinema italiano persiste, né? Tantos filmes até com temáticas, até, diríamos assim, que a gente poderia se identificar aqui no Brasil, o cinema do certo país não durou, pelo menos vendendo para fora, né, para outros países. Por que tu achas que o legado do cinema italiano é tão importante? Bom, eu lembrei o nome do filme, posso falar agora? Ele... Claro! É La Tentazione del Dottor Antonio. Lembra? Ah, tá. É com Anita Ekberg. Anita Ekberg, exatamente, isso. Tá. Bom, então, isso. Você Vamos disse ver que, isso. Por que, que o cinema italiano não encontra espaço na grande... Não, antes disso eu ia falar, por que o legado do cinema, né, nas nossas memórias, tu acha que é tão forte? Eu tento responder assim, indo além do lance sanguíneo na tua, porque eu conheço muita gente, sei lá, argentino, gente da Espanha, já tive amigos turcos, quando eu morava nos Estados Unidos, que adoravam o cinema italiano. Por que tu acha que a identificação é tão forte? Olha, a identidade italiana, ela é muito marcante, né? Ela é muito forte. São pessoas de um coração muito bondoso, elas procuram sempre ajudar o próximo. E isso eu falo na grande maioria. É claro que todas as nações têm também o seu lado ruim, né? Claro. O que se vê mais facilmente, nitidamente, entre os italianos é esse desejo de ajudar mutuamente, né? E isso daí é algo que realmente nos diferencia, né? Agora, o cinema italiano, ele se aproveitou, talvez, dessas qualidades do homem italiano, né? Que chama a atenção e que é algo muito simpático mesmo. E quando criou personagens que influenciaram pessoas no mundo todo, parece que todo mundo tem um pouco do italiano, né? Sensacional. Até porque também o italiano, ele viajou para o mundo, se encontra italiano em todos os lugares do mundo, né? Eles migraram, mas talvez seja um dos povos que mais migrou, né? No planeta. Tá, e assim, ó, eu tava pensando aqui, por exemplo, o teu livro analisa cerca de 100 cineastas, né? E quando a gente pensa, vou aqui, tá, pirar alto aqui, tá? Quando a gente pensa no cinema italiano, acho que no topo da cabeça, tô falando, obviamente, da minha, mas acho que muita gente também, sei lá, vamos dizer, a gente pensa em gente consagrada, como, por exemplo, sei là, o Fellini, né? No caso, eu gosto do La Nave Va e de um que ele fez pra TV, aquele Ginger e Fred, né? Sei lá, o Ettore Scola, na Jornada Particular e Esplendor. No caso, estou citando filmes, né, que eu particularmente gosto deles, né? Mario Monicelli, no caso, Ledru e Vita e Mattia Pascal, e Parente Serpente, o Dino Risi, na minha opinião, gosto bastante do Telefone Bianchi e La Moglie del Prete, do Mario Bolognini, né, eu adoro La Veneziana e Um Belíssimo Novembro. E assim, me fala sobre, esse no caso, diríamos quase assim, figurinhas carimbadas, né, não estou usando de forma pejorativa, porque eu também gosto, por exemplo, do Enrico Maria Salerno, acho o Anônimo Veneziano um baita filme, do Luciano Salchi, até a gente conversou até no... que morou até um tempo no Brasil, a gente até conversou em off, mas me fala assim, quais cineastas que tu poderia citar que não vem direto no topo da cabeça, ou seja, que tu acha que de repente o tempo não foi muito justo e que de certa forma tu tenta fazer justiça para eles no teu livro? Fica à vontade para citar alguns assim, e por quê? Bom, dos grandes maestros, né, dos grandes mestres do cinema italiano... pode ser um cara que seja um grande maestro para ti, mas que não seja, tipo assim, normalmente conectado com esse título de grande maestro, tá? Tá. Bom, talvez eu vá cair um pouco no lugar comum, mas para quem é cinéfilo e gosta de cinema... Não, fica à vontade, querido. Eu aprecio muito o trabalho do Vittorio De Sica. Eu acho que ele é um diretor de uma grande humanidade interior, assim, ele... Ele fez filmes maravilhosos que tocaram o coração das pessoas. Ele soube muito bem dirigir crianças. Uhum. Ele era muito espontâneo, além de ele ser diretor, ele começou como ator. Foi o primeiro, uhum. foi o primeiro ator italiano que se transformou em diretor, né? Uhum. Ele ajudava seus colegas diretores de início de carreira, ele emprestava dinheiro. Ele nunca foi muito ligado em dinheiro. Tudo que ele ganhava, ele acabava perdendo com amigos em jogos, né? Uhum, uhum. Mas ele fez filmes assim encantadores como Ladrão de Bicicleta, uhum. Xuxa, filmes que deixaram marcas na cinematografia mundial e que foram, por exemplo, O Juízo Final. Uhum. E filmes, vale dizer, muito copiados, né? Sim, foram muito. O cinema italiano em geral foi muito copiado, né? Uhum, ele uhum. serviu de influência para muitos diretores de vários países do mundo, sobretudo em Hollywood, né? Uhum, houve uhum. um período em que aqui em Cinecittà, uhum. o valor do dinheiro na Itália era tão baixo e os profissionais de cinema, os técnicos, os fotógrafos, os iluminadores, os roteiristas, uhum. o pessoal que montava os estúdios, os figurinistas, eram de tanta qualidade que era equivalente e talvez até superior àquela que tinha em Hollywood. Sim, sem contar que... Oi? Desculpa, só te interrompendo, sem contar também que Hollywood foi várias vezes para a Itália filmar. Então, né? É o que eu estou dizendo. Aí, uhum. o que aconteceu? Pelo fato de esses profissionais tão bons estarem em Cinecittà e o dinheiro na época italiano era muito desvalorizado em relação ao dólar... Uhum. Essa mão de obra desses profissionais italianos era muito econômica. O custo também do filme, da película, né, do método de película, se tornava barato em função claro. Desses custos baixos. Os próprios estúdios de Cinecittà, a grandiosidade dos estúdios, né, os espaços vazios que eles tinham lá, que eles podiam simular batalhas. Uhum. Então isso tudo tornou o cinema... houve uma miscigenação de conhecimento entre... diretores italianos, americanos, técnicos americanos com italianos, né? Claro. E isso fez com que houvesse uma evolução do cinema italiano por conta dessa presença desses profissionais americanos que tinham uma visão mais mercantilista do negócio de cinema. Uhum. E por outro lado também o cinema americano ganhou muito em originalidade, em criatividade, em claro. Inventividade, né? Claro. E também vale dizer, querido, né, se me permite aqui, que, de repente, o movimento brasileiro mais famoso, né, do cinema, que é o Cinema Novo, tem muito do neorrealismo italiano, né? Sobretudo Glauber Rocha, né? Mas Nelson Pereira dos Santos se vê também muita coisa. Quer dizer, a influência da Itália chegou aqui com muita força, né? Muita força. Eles eram, assim, uma referência não só para o Brasil, né, mundial. Certamente, pela conotação que era dada ao movimento, né? Uhum. Que acabava por retratar a realidade que foi por tantos anos escondida. Uma espécie de ferramenta social, né? Ver o cinema como uma ferramenta social até, né? Sim, o cinema é uma ferramenta social para aqueles diretores do pós-guerra, né? Eles precisavam dar espaço para aquelas vozes que ficaram caladas, né? Intelectuais, os inteligentes, homens que estavam construindo coisas boas e que estavam naquele momento podendo falar novamente, né? Retornando, né? Perfeito, uma miríade de profissionais que se encontrou juntas em Roma no momento que foi no imediato pós-guerra e que até a década de 70 produziu inúmeros filmes que podemos citar, que são desse período Mario Monicelli, Ettore Scola, o Michelangelo Antonioni. Uhum. Vários outros que agora me escapa a memória, mas que se por um momento eles foram neorrealistas, eles não se mantiveram neorrealistas por toda a sua carreira, né? Uhum, toda a trajetória. Uhum. Cada um pelo seu caminho, da sua maneira, acabou encontrando a sua marca, né, o seu estilo. Mas todos eles, no momento, celebraram o neorrealismo. Aí, que influenciou o Glauber Rocha. Eu falei, Nelson Pereira também. Uhum. E muitos outros, né? Você citou dois grandes nomes que eu admiro muito do cinema brasileiro. Inclusive, o Glauber Rocha era muito amigo dos italianos, sobretudo do Rossellini. Por várias vezes eles se encontraram em Roma e em festas e em atividades onde estavam presentes os cineastas daquela época, né? Porque eu sei que o Antonioni era grande fã de Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, quer dizer, tinha esse apreço, né? Que era tinha um apreço mútuo, diríamos assim. Outro também que era um admirador dele era o Ferrer, né? Marco Ferreri. Ah, Marco Ferreri. Acho que é La Grande Bouffe, né? A Comilança. A Comilança. Isso, a Comilança. Querida, eu te perguntar assim sobre. Por que que tu achas, tá? Só um chute, assim. Por que que tu acha que não vingou aquela vinda dos italianos para trabalhar no Brasil? Né? Até o Luciano Schausch, que ele comentou, até fez, por exemplo, Floradas na Serra e tudo mais, Adolfo Celli, né? Vieram vários técnicos para cá. Por que que tu achas? Porque se eles tivessem vindo naquela época e eu estivesse presente, eu iria certamente apostar que a coisa ia dar muito certo. Então, qual é a tua opinião, assim? Ó, o Brasil, ele, naquela época, né, quando o Luciano Salti veio para cá, ele estava ainda engatinhando em matéria de cinema, né? Ele não tinha muita experiência cinematográfica. E o Luciano Salti, por conta de já ter tido experiência na Itália, e a Itália era já uma precursora em linguagem cinematográfica, uso de trevo. Sim, o Celli, Ricardo Freda, um monte de gente veio. Mas o Moscou falou agora, o Ricardo Freda, né? Não, eu tô citando em geral, não estou querendo especificar, né, no Salti. Eu citei só um nome, assim, que dos mais famosos, de repente, Salti, né, como eu falei, o Ricardo Freda. Sim, mas o Ricardo Freda, ele veio aqui excepcionalmente para fazer o Guarani, né? Que era ele ficou mais um tempo aqui. Governo brasileiro, né? Ele fez uma grande obra para os brasileiros, que eles não conseguiam fazer um filme. Eles achavam que era muito complicado fazer um filme, ia demorar muitos meses. Sem fazer um épico, né? E teria que ser um épico, porque era um grande herói nacional. Sim, e, no entanto, ele fez um filme, assim, rapidamente, e os caras falaram, já terminou, né? Não, já terminou o filme, já, né? Ah, então nós não queremos que vocês continuem, que o senhor continue aqui para fazer mais filmes para nós, né? Isso. Mas ele iria ficar no Brasil, sabe? Uhum, o problema foi a esposa dele, que não se adaptou aqui à Canali, vida, né? Brasileira, né? É, e ele foi embora, mas eles pagaram muito bem ele. Ele disse em uma entrevista que o melhor pagamento que ele recebeu em toda a história do cinema foi do governo brasileiro. É mesmo? Porque ele, quando voltou para a Itália, ele ficou por vários anos podendo escolher qual tipo de trabalho ele faria, só com o dinheiro que ele ganhou com o Guarani. Que legal. Nós não temos nem menos uma cópia do filme. Exatamente, né? Difícil. Eu fiz uma colaboraçãozinha com o autor de um livro sobre o Freda, acho que é questão de um ano, e a coisa mais difícil é encontrar esse, também encontrar uma cópia que prestasse do Pulga na Balança, que é aquela comédia que o Freda fez também. Não, desculpa, Caçula do Barulho. O Pulga na Balança é do Salsi, né? É do Salt, né? Então é então é Pulga na Balança. Isso, eu me lembro, assim, a dificuldade de se achar aqui, a gente entrando em contato com um monte de gente e nada, né? O Brasil, para variar, não preserva. Então se sabe desse filme, dessa versão do Guarani, por exemplo, do Freda, mas vê mesmo, nem italianos, nem brasileiros, nos últimos tempos, viram esse filme. Me conta, querido, então, como só para completar, mais o que você falou agora. Lá na Itália, já desde a época de 50, dos anos 50, já se pensava em salvar e proteger os seus filmes, né? Que eles já sabiam que aquilo que eles estavam construindo era algo que iria ficar para a posteridade, do tamanho e o valor daquilo que era... Documento para a posteridade. E aí, o Alberto Latuada foi o que deu início ao Museu do Cinema Italiano, que hoje se encontra... É em Firenze, se não me engano. Daqui a pouco eu me lembro o nome da cidade. Tá. Mas hoje as grandes obras do cinema italiano, elas estão preservadas nesse Museu do Cinema Italiano. Uhum. E me conta assim, que tu acha do cinema italiano? Normalmente quando se pensa, né, nos brasileiros, o estouro do cinema italiano, diríamos assim, foi depende da década de 60, 70. Tu achas que o cinema italiano, apesar de, claro, com o domínio de Hollywood, né, ter meio assim, como é que pode dizer, colocado meio de escanteio, achas que que a Itália tem muitos nomes recentes que, de certa forma, estão carregando de forma honrosa essa tocha da cultura italiana cinéfila, diríamos assim, do melhor do cinema italiano nos últimos tempos? Achas, assim, que tem muitos cineastas novos, assim, que... Não, nós temos uma safra de grandes diretores do nível daqueles grandes mestres dos anos 50, 60, 70 que você citou. Que legal. Só que eles não aparecem muito no cenário devido à grande quantidade de filmes que são feitos em vários países por conta da tecnologia que possibilitou que muitas, claro, pessoas pudessem fazer filmes, né, se expressar. Uhum. Mas eles, se você comparar a obra, a quantidade de filmes que eles fizeram nesse tempo de vida deles, esses novos, esses diretores de nossa época, né, são muito maiores, por exemplo, do que de Fellini. Mas é que eles são pouco vistos aqui. Mas eu vou citar alguns nomes de diretores italianos, por favor, tão bons quanto Fellini, quanto Rossellini. Eu poderia dizer para você, por exemplo... Por favor, vai em frente, diga mesmo. Marco Bellocchio. Uhum, tá. Tá? Eu poderia falar para você de Matteo Garrone. Uhum, uhum. Paolo Sorrentino. Sim, esse é mais recente. O Bellocchio me lembra muito do Diabo na Carne, Diabo na Carne, né? Diabolo in Corpo, né? Diabolo in Corpo, né? Isso. Paolo Visi. Uhum. Nanni Moretti, que já foi uma linguagem um pouco mais agressiva, né? Sim, eu me lembro até, tens até uma foto no teu perfil ali do Nanni Moretti, né? É. Uhum. Para o Diário, fez muito sucesso no Brasil, né? Entre os fãs de cinema. Então, e os filmes desses diretores que eu citei agora, Gabriele Muttino, por exemplo, uhum, uhum, uhum. Eles produziram obras maravilhosas, assim, né? E estão aí, são recentes, são da nossa geração. E vale a pena você dedicar um tempo a elas, né? Uhum. E uma coisa, querido, sobre, assim, a gente está chegando meio ao final, eu só queria te perguntar assim, quanto tempo, é tanto material que tem no teu livro, né, que eu sou obrigado a deduzir que tu estás há anos compilando isso. Pode me dizer assim, quando é que foi a tua primeira ideia de, vou colocar esse material que eu gosto tanto em livro? Faz muito tempo que isso está germinando na tua cuca? Como é que é isso? Olha, Marco, começou quando eu era aluno do curso de Sociologia del Lavoro, Sociologia do Trabalho, na La Sapienza, meu professor era o Domenico De Masi. Ah, legal, legal. E o assistente dele, que era o professor coordenador do curso, professor sênior, era o Stefano Palumbo, ele que coordenava o grupo de pesquisa, vários grupos de pesquisa de jovens, os alunos do De Masi, que era dividido entre 8 e 12 alunos, né? E quem foi o meu coordenador foi o Stefano Palumbo, e ele, inclusive, faz o prefácio, a apresentação do meu livro, né? Que bacana. Bom, mas aí o que acontecia? Eu passava muito tempo em casa, porque eu aí descobri a Rai Movie. Uhum. Passava filme italiano o tempo em 24 horas passando filmes italianos. Direto, direto. Uhum. E eu me viciei naquele negócio de filmes italianos, rapaz. Que, olha, quando eu ia pro cinema na Itália, em Roma, eu procurava ir nos filmes italianos, porque eles eram muito bons. E eu estava vivendo realmente um momento da minha vida maravilhoso, porque eu podia ver a hora que eu quisesse um filme italiano, que no Brasil era muito difícil, né? Claro, claro. Só no chamado circuito de arte. Uhum. E às vezes você pegava um filme já começado, sim, e aí você fala, poxa vida, que filme será esse? E acabava o filme, você não sabia quem é que foi dirigir o filme, uhum, você só lembrava dos atores. Tem trechos de filmes que eu conto pro meu filho, que tem 8 anos, ele dá risada, mas eu não sei quem fez o filme, sabe? Eu estimulo a criatividade dele com essas historinhas de filmes que eu assisti, mas não sei quem foi que fez. Entendi. É, filmes italianos em preto e branco. Quanto tempo tu nasceste em São Paulo mesmo? É, nasci no estado de São Paulo, em Sorocaba. Em Sorocaba mesmo, tá. É. E quanto tempo tu chegaste a morar na Itália? Eu morei na Itália aproximadamente 3 anos, né? O período em que eu fiquei cursando La Sapienza lá no curso de Ciências Sociais. Mas então, voltando a esse espaço que eu ficava, esse tempo que eu ficava muito ocioso lá no apartamento que eu morava, né? Uhum. Eu ficava vendo filmes italianos. E aí, quando eu voltei para cá, aquela necessidade de ver filmes italianos, e não tinha como, né? Não tinha como acessar. Uhum. Não tinha como acessar, que não existiam filmes italianos na quantidade que existia quando eu morava lá. Claro. E depois os anos foram passando, eu fui descobrindo novos canais de amigos que eu fiz na Itália, que me mandavam filmes. Eu comecei a dar aula de italiano, comecei a dar aula de cinema, aula de vídeo, de fotografia. Aqui no Brasil, eu acabei conhecendo pessoas, alunos meus, que traziam: professor, olha esse filme aqui do Pasolini, Acatone, veja esse daqui, que legal, do Luciano Salti, etc. E aí eu fui ampliando o meu conhecimento, né, sobre cinema, e falei, não, eu tenho que deixar uma opinião minha sobre tudo isso aí, que as pessoas aqui, claro, no Brasil, muitas vezes não sabem a beleza aqui e a originalidade que existe nos filmes italianos. E a diversidade, né? E a diversidade de temas, né? Sim, sim. E são filmes, como a gente comentou em off, eles são muito humanistas, né? Certamente. Fazem você se sentir bem quando sai do cinema, né? E até quando são pesados, muitos deles, pelo menos, fazem a gente ter um lance de identificação, né? Tipo assim, podia ser um parente nosso. Se a gente não se vê na tela, pelo menos podia ser alguém próximo da gente, né? Alô? Alô? Caiu. Tem como tentar? O Fofunha está reconectando. Isso. O Cunha está reconectando. Eu acho que tinha ouvido ter um vídeo que parecia ser do celular, do fone fixo dele, de repente ser aqueles de... Sem fio. Sem fio, exatamente. Se foi sem fio... Umas duas vezes. Se não der, eu já tava literalmente indo me despedir, mas... Vejamos. Espera aí que o Fofunha está tentando. Conseguiu, Fofunha? Ainda não. Tá. Pronto. Tá no ar. Tá. Então, querido, voltou? Caiu, tudo bem? Caiu a linha. Ah, mas nós temos uma distância aqui muito grande, né? Não, mas sem problema, querido. Só assim, finalizando, me conta como é que... me fala da tua página no Facebook, para as pessoas entrarem em contato, já que o livro tá... A gente chama aqui no Rio Grande do Sul, pelando de quente, ou seja, tá saindo do forno assim, tá em bra... Tá super recém finalizado. E para o pessoal entrar em contato contigo e poder ir atrás do livro que está sendo lançado, olha, quando a gente conversa. Foi feito um lançamento simbólico no sábado agora, né? Porque eu consegui ter uns 20 exemplares em mãos, né, que estavam quentinhos, cheirando tinta, mas o restante do material eu não peguei ainda, né? Peguei, sim, sim. Sei que vou poder pegar uma parte amanhã, né? Sim, sim. Então, eu ainda não defini ainda com a distribuidora quem é que vai fazer a distribuição do livro, em quais livrarias eles vão estar, né? Seguramente vão estar nas melhores livrarias. Porém, o que eu posso fazer é convidar as pessoas que se interessam por cinema italiano para bater um papo com a gente lá no espaço que o Face oferece, que tem uma comunidade muito legal que se chama O Melhor do Cinema Italiano. Lá a gente fala, mostra filmes italianos recentes, filmes italianos antigos, atores jovens de agora, atores antigos, fotos maravilhosas. Pode interromper um pouquinho. E nesse espaço, a pessoa então que estiver interessada em mais adiante adquirir o livro, ela pode entrar em contato contigo por esse canal mesmo? Sim, pode. Eu autorizei o pessoal. Repete, por favor, o nome da página, por favor. É O Melhor do Cinema Italiano. É, não tem como errar, gente. O Melhor do Cinema Italiano. No Facebook. E o nome do livro, um aquém pro pessoal que edita a página no Facebook para dar um desconto. Então, quem for fã da página, né, vai ter um desconto. O preço de capa do livro, eu não sei se eu posso falar aqui nisso. Ah, fica à vontade. Pode, sim. Então, o preço de capa do livro, se calculou, vai ser R$89, né? Uhum. Ou algo assim. Mas lá você pode comprar por R$77 e ele vai ser entregue grátis na sua casa. Gente, é um livro que inclui muito material, não é sobre um não, filme. São 300 resenhas de filmes e 100 dos melhores diretores, de Fellini a Sorrentino. São 340 páginas. O livro está muito envolvente. Até a página 45 eu conto um pouco dessa experiência que eu vivi no cinema italiano, trabalhando com o diretor Pasquale Possessi, no seu primeiro filme, chamado Verso Sud, que ele ganhou o melhor filme na Itália, né? Uhum, vários prêmios italianos ele recebeu. Premiadíssimo filme, É, e eu estava lá com ele, né? Eu ajudei as pessoas a irem ao cinema, os amigos, eu distribuía convites para a gente ver o filme na La Sapienza, e a gente ia ver o filme dele, e depois a gente fez várias fotos dos atores, era Antonella Ponziani, Stefano Dionisi, fizeram várias fotos para fazer propaganda na revista Marca. Grande Stefano Dionisi, né? Grande Stefano. Para divulgar. Então, esse ambiente, eu conheci o métier do cinema italiano nesses anos em que eu estive lá. E eu coloquei um pouco dessa experiência aí, dessa minha. Maravilhoso. Estada na Itália. Repete o nome do livro, só para o pessoal também já ficar salivando. O livro se chama Filmes que Projetaram a Identidade Italiana no Cinema. O melhor de cinema italiano, ontem Perfeito. E hoje. Perfeito. Então, assim, ó, querido, um mega, mega abraço, tá? Um grande abraço pra ti. Grazie, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, tá legal? E eu acho que foi um papo bem interessante e valeu pela tua disposição em conversar com a gente, tá bom? Eu que te ringrazio, eu que te agradeço, querido Marco. E o seu livro tá voando, tá chegando aí, viu? Já fazendo. Tá bom. Não espero a hora de conferir. De novo, muito obrigado, querido. Um abração pra ti. Outro pra você. Tchau, Marco. Tchau. Marco Antônio, mais uma vez, você e seu convidado dão um show. Obrigado. Mais uma vez. O assunto é mega interessante. Certamente tem... eu acho que é o tipo de material que está no livro que vai interessar a gente do Oiapoque ao Chuí, que a gente se encontra. Verdade. A gente, né? Claro que grande parte do pessoal que cresceu vendo filme italiano já tem um pouco, não é adolescente, mas eu acho que também pode ajudar isso a despertar o interesse por cinema italiano, né? Que infelizmente foi tão colocado de lado, né? Por falta literalmente de espaço em cinemas e tudo mais, e hoje em dia, né, com essa desgraceira que é ter acabado as locadoras, né, o que tinha de gente que descobria filmes, né, em locadoras, e hoje em dia alguém inventou que, sei lá, Netflix e tudo mais é o suficiente, não é, sabes melhor que eu, né, Verdade. Vai pesquisar um filme com 15 anos de idade, não tem. Não, tava te dizendo, vai sair duro, eu tava na casa de um amigo e pesquisei Clint Eastwood, tinha tipo 7 filmes. Eu fui pesquisar O Dia do Condor, com Robert Redford. Não tem. Do Zinnemann, claro, não baita tem. Filme. Não tem. Ah, não tem? Não tem. Ah, bacana. Filme obscuro, né? Estamos falando de um filme obscuro, né? Não, Faye Dunaway e claro. Robert Redford. Não rendeu nada, parece, né? Não era uma mega produção. Não. Não tem esse filme, né? Não tem. Ah, uau. Então não perca tempo, tá? Não. Então, querido, então até quinta. Até quinta. Um abraço, gente. Tchau. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de Hoje. Com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martinen, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.